açúcar, nem comida sem sal. E por isso a sua esposa se deu mal. Vacilou no fogão, não tem perdão. Acabou estrangulada e pendurada no varal. Ele não gosta de homem nem de homossexual. Só do padre Marcelo, porque o padre é legal. Esse cara é matador, mas acredita no Senhor Jesus. E tá sempre com uma cruz pendurada no cordão. Na cinta uma pistola, um 38ão e bastante munição. A descrição, bem, nem alto, nem baixo, nem fraco, nem forte. Feio feito a morte. O seu rosto quem conhece não esquece. Mas quem vê diz que não viu e que se vê não reconhece. O seu nome ninguém sabe dizer, só a mãe que sabia. Mas depois de nascer ele enforcou a coitadinha com cordão umbilical. Tudo isso no quintal, que não tinha hospital. Apagou os vizinhos e cresceu ali sozinho. Desde menino com um instinto assassino. Mata! Ele mata pela frente. Mata! Ele mata por trás. Ele mata muita gente, mata. Ele mata mais pai, mata. Ele mata pela frente, mata. Ele mata por trás, mata. Ele mata muita gente, mata. Ele mata mais pai. Cresceu e quis entrar pra polícia. É lógico que foi aprovado no teste psicológico, mas na prova de tiro foi reprovado. Porque deu um pouco pra tudo que é lado e derrubou um bocado. Frustrado, foi parar numa fazenda. Já curso de responsa, matador por encomenda. Mas um dia ele cansou de ser peão. Decepou o patrão com um facão e descobriu uma profissão que dá dinheiro. Pistoleiro de aluguel. Você paga e dá o nome que ele manda pro céu. Não importa o motivo, adultério ou vingança. Guerra de família, discussão na vizinhança. O seu objetivo ele alcança. Viva é tudo igual, o que muda é a cobrança. Sem terra é por tempo de matança. Criança abandonada é por quilo. Pesada na balança, operário é um salário. E pra matar o pai e a mãe é 10% da herança. Juiz ou delegado, prefeito ou deputado. Todos têm seu preço que o serviço é tabelado. Ele mata pela frente, mata. Ele mata por trás, mata. Ele mata muita gente, mata. Ele mata mais pai, mata. Ele mata pela frente, mata. Ele mata por trás, mata. Ele mata muita gente, mata. Ele mata mais pai. Ele nunca lê jornal porque não sabe ler. Mas em troca de um presunto recebeu uma TV. Começou a ver notícia e descobriu que profissão que dá dinheiro muito mais que pistoleiro é a política. De verdade, na maior tranquilidade, porque tem a imunidade no país da impunidade. É por isso que os políticos tá sempre contratando meu serviço pra matar uma par de gente. Mas agora eu também quero ficar rico, vou me candidatar e tem que ser pra presidente. Deputado nem pensava que o suplente vai mandar algum colega me matar. Chegou a eleição e as pesquisas apontavam um fracasso, mas ele ganhou fácil. Matou os candidatos, oponentes um por um, e foi eleito presidente sem problema nenhum. Na posse ele escondeu seu revólver sobre o terno e prometeu que o seu governo era muito moderno. Mas depois de pouco tempo começaram os decretos e medidas provisórias provocando desafetos. Aumentaram os impostos e também a oposição. Mas ele não gosta de reclamação. Só de raiva resolveu exterminar os aposentados e dizer que o desemprego era pro bem da nação. Mata! Ele mata pela frente. Mata! Ele mata por trás. Mata! Ele mata muita gente. Mata! Ele mata mais pai. Ele mata pela frente, mata. Ele mata por trás, mata. Ele mata muita gente, mata. Ele mata mais pai. O pistoleiro incomoda muita gente, o presidente incomoda muito mais. O pistoleiro assassina muita gente, o presidente assassina muito mais. E o povo vai morrendo, vai morrendo. E o povo vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E o povo vai morrendo cada vez mais, atingido por emendas anticonstitucionais. Quando tem corrupção com telefone grampeado e o cacete, ele vai pra debaixo do tapete. Todo mundo tá pagando e o país só tá devendo. O presidente tá matando, mas ninguém tá reclamando. Porque o bicho tá pegando e o touro tá comendo. O presidente tá chegando, todo mundo sai correndo. Porque o presidente é mal, pega um, pega geral. O presidente é mal, pega um, pega geral. O presidente é mal, pega um, pega geral. Empresário, classe média, zona urbana e rural. E o povo reunido, muita gente assistindo a cerimônia. Privatização da Amazônia, aplaudindo o presidente matador, com medo de vaiar, debaixo de um calor de rajar. Ele para o seu discurso pra tirar o terno quente, fica sem camisa e escuta de repente. Ih, alá, o presidente esqueceu o 38ão. Ele encara a multidão, põe a mão na cintura e não encontra a pistola. Tá desarmado, pega a escola. Ele chora, se apavora e implora piedade, mas agora tá na hora da verdade. O povo brasileiro resolveu se vingar, cercou o presidente. Começou a gritar: mata! Ele mata pela frente, mata! Ele mata por trás, mata! Ele mata muita gente. matei o presidente.